Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, ouvintes do podcast do Camisa 23, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez nós falaremos sobre o final de semana das estrelas do NBB, mais ou menos no mesmo formato que a gente fez da NBA, só que agora vai ser muito mais divertido porque nós estávamos literalmente inseridos lá, a gente participou do final de semana inteiro, não só do domingo, do jogo das estrelas, do campeonato de habilidades, de enterradas, de três pontos, mas a gente esteve lá também no complexo do ginásio do Ibirapuera no sábado. Participamos efetivamente, o Camisa 23 até levou um título, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas pro episódio de hoje eu tenho comigo o Vinícius Guimarães. Seja bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Valeu, Caião. É muito legal gravar um podcast sobre NBB aqui no Camisa 23, até porque, se vocês não sabem, a gente já postou isso várias vezes, mas um dos motivos para a gente mudar de NBA.br para Camisa 23 é que a gente queria falar mais sobre basquete brasileiro, né? Então, poder participar do evento, poder cobrir lá em loco, era um dos nossos objetivos, e estar fazendo esse podcast aqui faz parte de tudo isso, né? E falar dessa festa aí que, cara, o Jogo das Estrelas, para mim, é o maior evento esportivo do Brasil. Porque se você for pensar, cara, não tem nenhum outro evento que todo mundo fica esperando para ir e tenta comprar ingresso de qualquer jeito, né? Uhum. Todo ano. Não tem um outro. Claro que o futebol sempre está no dia a dia do brasileiro e os jogos são sempre muito bem frequentados, mas um evento específico não tem, cara. Então, sabe o que agora que você já puxou esse tópico, o que eu acho interessante do Jogo das Estrelas, você até mencionou o futebol, é que o Jogo das Estrelas do NBB, no caso, é uma grande reunião assim, dos fãs de basquete, né? Você vê torcidas de todos os times, pessoal que sai de fora da sua cidade e vem para a capital, São Paulo, acompanhar o evento e faz questão de aparecer com a camisa do Mogi, que a gente viu muita gente com a camisa do Mogi, camisa do Franca, camisa do Caxias, camisa do Vitória, camisa do Bauru, camisa de praticamente todos os times do NBB. Então é aquilo que você falou, o futebol é um grande evento, sim, sem dúvida, mas ele reúne os times que estão envolvidos ali e é sempre numa competitividade, num campeonato, numa final, alguma coisa do tipo. O Jogo das Estrelas do NBB é um final de semana diferente, é um final de semana para a gente celebrar o basquete e os fãs também, os jogadores e todo mundo que está envolvido, a própria liga, o NBB, eles compreendem isso e eles proporcionam a maior quantidade de experiências para a gente. E eu fui no ano passado também, fui nesse ano, você também. E cada ano tem alguma coisa nova, tem alguma coisa diferente para a gente engajar também. E, cara, é o maior evento esportivo do Brasil também, eu também acho. Cara, não, isso daí que você falou é animal, porque, assim, eu me surpreendi demais com algumas camisas que eu vi a quantidade de pessoas vestindo elas, né? O animador de torcida lá pediu pra cada torcida de cada time gritar na hora que ele falasse, sei lá, Vitória, Caxias, e, tipo, esses times que eu falei aqui, teve bastante grito, teve um pessoal de Caxias que foi pra São Paulo pra assistir o jogo. Eu acho que os times se organizaram para levar a torcida. Eu vi umas 5 pessoas com a camisa do Vitória, então é bem legal isso daí. E claro, a coisa que eu mais fico preocupado quando a gente toca nesse assunto, eu quero muito que isso não mude, porque assim, a gente vê no futebol que provavelmente isso seria bem difícil de acontecer pela rivalidade que tem as torcidas, pela toda essa confusão de organizadas. E assim, o NBB está cada vez mais conseguindo times de futebol. A gente tem agora 4 times, né? Flamengo, Botafogo, Vasco e Vitória. Mas eu espero que essa união, essa confraternização nunca mude, porque é muito legal ver. Você anda pelo ginásio e vê 5, 6 camisas em um minuto dos times que participam do campeonato. Isso é sensacional. Então, teve uma hora até que eles colocaram a câmera no telão, né, das camisas do NBB. E eu acho que eles foram até, a organização ali foi até pega de surpresa, porque a câmera, tipo, durou 30 segundos, mas tinha representantes de todos os times ali, então não deu para mostrar todo mundo que estava presente ali no ginásio, né? Aí ele acabou, o narrador acabou falando time por time, né? E a galera foi fazendo barulho, assim, foi sensacional. Tinha representantes de todos os times do NBB e foi incrível, foi uma grande festa mesmo. E como a gente estava falando também, a experiência não é só do domingo, né? Não é só do campeonato de habilidades até o show do Thiaguinho, até o final do Jogo das Estrelas. Teve atrações montadas para o público desde o sábado, aberta, que você podia participar, levar a família, ganhar brindes. McDonald's entrou no meio, a Sky patrocinou a Casa Sky, né, desde o ano passado, com atrações, com campeonato de 3 contra 3, campeonato de 1 contra 1, né, um X1 famoso. Então, assim, é uma grande celebração do nosso basquete que já sofreu durante muito tempo, né, aqui no Brasil, e a liga está conduzindo para um patamar que eu particularmente, é claro que a gente é jovem, né, mas eu particularmente nunca tinha visto antes. Não, assim, se você pegar o Jogo das Estrelas, toda a organização em relação ao entretenimento, a respeito com o público e a organização realmente prezar pelo público, é claro que guardar as suas devidas proporções, mas tem muito a ver com o NBA. E a gente sabe que a parceria que eles têm desde 2014, se eu não me engano, tem muito a ver com isso. Então é muito legal de ver. E outra coisa que tem a ver com o que você falou é que além da confraternização, da união dos torcedores, dá para ver uma união muito legal entre os jogadores, né? A gente foi no, na festa, no coquetel de boas-vindas do Jogo das Estrelas na sexta, e a gente viu, cara, todos os gringos, né, juntos, batendo papo, resenhando. Isso foi muito legal de ver. E também no sábado, depois do treino dos caras, eles fazendo os arremessos de meia quadra lá, se divertindo demais. Então a rivalidade realmente só fica na quadra, no jogo, né? Porque depois eles são totalmente amigos. É, exatamente, e como você falou, não é só o público que se diverte, né? Porque assim, desde o ano passado, uma coisa que na verdade eu reparei, assim, eu gosto de observar bastante o que vai acontecendo e tem coisas que eu nem comento, mas como você tocou nesse assunto, desde o ano passado que rolou o show do Jota Quest, né, no intervalo, esse ano foi do Thiaguinho, uma coisa que eu gostei demais, assim, que eu observei e falei, olha que bacana, e que nem comentei com ninguém, é que os jogadores se divertem muito, como você falou. Esse ano a gente viu, eu vi, por exemplo, o Alex dançando com a filha no meio do show do Thiaguinho. Ano passado, os jogadores cantando o Jota Quest no intervalo, assim, junto com a galera ali no meio da quadra. Então é realmente uma festa para todo mundo que está envolvido. Eu conversei com o Chamel, né? Bati um papo com ele, entrevistei. E aí ele falou assim: pô, é tudo que a gente mais quer, né? Você quer jogar um basquetinho, aí depois tem uma música no intervalo, só falta se ganhar um Big Mac depois do jogo. Ah, não, esqueci. Você realmente vai ganhar um Big Mac. Então, pô, você não quer mais nada, né? É, o negócio tá completo mesmo e a tendência é melhorar, porque o padrão eles já encontraram, né? O ano passado e desse ano foram bem bem semelhantes, assim, e só tem a evoluir, cara, e tá em boas mãos, né? Porque a liga tá tratando isso de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Para não ficar só em elogios, tem que falar um outro lado também, que assim, muita gente reclama disso, que é a questão de ser cansativo, né? É um evento cansativo porque tem os dois lados. Pela questão do público, é melhor ser em um dia do que separar o desafio no sábado e o jogo no domingo. Então, se compensar e ver as vantagens e as desvantagens, eu acho que deveria ser só no domingo mesmo. Mas precisa ter uma resistência, precisa ser guerreiro para ficar até o final, né? A gente viu o ginásio se esvaziando depois que foi confirmado o Big Mac lá, né, e durante o jogo mesmo, porque, pô, você chega às 9h30 da manhã para sair 3 horas da tarde, é complicado, né? Então, você tem que ir se ajustando. Eu acho que quem foi no último Jogo das Estrelas e foi nesse já pegou um pouco disso, então sai um pouco do ginásio, vai fazer alguma outra coisa, não sei, mas é um ponto que a gente toca bastante quando a gente sai de lá, né? Porque é bem cansativo. É, realmente, demanda um pouquinho, né? Por ser desde de manhã até o meio da tarde. Mas para compensar, assim, eles estão envolvendo bastante gente, né? Você tem opções de comida, você tem opções de beber alguma coisa e tal. Você pode sair, por exemplo, no intervalo entre o campeonato de habilidades, por exemplo, e o jogo das estrelas mesmo. Você pode sair, ir para a fan zone, fazer alguma coisa lá fora e tal. Mas eu acho que talvez chegue num ponto que a gente consiga separar, né? Os campeonatos individuais, que nem é na NBA, né? Por exemplo, no sábado, e o jogo só no domingo. Eu acho que aí, se esse formato fosse implementado hoje, eu acho que daria um resultado não muito legal, assim, porque primeiro você teria, acho que provavelmente teria que comprar ingresso para eventos separados, né? Ou seria um pouco mais caro. Mas enfim, quem sabe a gente chega lá num dia, né? Não vamos descartar essa possibilidade, né? Sim, é o ideal. O ideal seria um final de semana realmente dos caras mostrando e jogando, Mas é totalmente entendível que, por enquanto, um dia é bom para todos os lados. Claro que tem essa questão, mas provavelmente daqui a, sei lá. É que não dá nem para falar, porque eu até vi uma matéria uns dias desses que falando que o NBB cresceu 8 vezes em 10 anos. É, eu vi Então, mesmo. em 3, 5 anos, não dá para você falar. Eu já conversei com muita gente que aposta que o crescimento em 3, 4 anos vai ser um absurdo. E do jeito que tá mesmo, não dá para falar o contrário, né? Então, cara, projetar alguma coisa fica difícil, mas essa é a tendência, né? Exatamente. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre as competições, né? Começando pelo sábado de manhã, que o Camisa 23 acho que levou o primeiro título, né, do final de semana ali. Que teve um campeonato, um reloginho Sky, na verdade, né, para influenciadores, né, ou seja, YouTubers, blogueiros, a galera que tem página, que fala sobre basquete na internet. Só para explicar como é que funcionou, né, foram um minuto no relógio, você tinha dois carrinhos ali, mais ou menos da cabeça ali da linha de três, né, de frente para o aro, e você tinha que fazer a maior quantidade de cestas em um minuto, cestas de três que você conseguisse. Aí participaram o Camisa 23, representados pelo Renato e por mim. Quem mais? A Cristal Rocha, que é embaixadora brasileira do basquete 3 contra 3, que agora é modalidade olímpica também. O Marcos, da página Homens Brancos Não Sabem Blogar, que é uma baita página também. Quem mais? Gustavo 2%. Bertoni, 2%. Gustavo Bertoni, da banda Scalene. Jorge de Sá, comentarista da NBN Sport TV. E acho que é isso, né, pessoal, para não esquecer ninguém. Eu acho que é isso daí. Então é isso. E quem levou o título para casa fui eu. O Camisa 23 conseguiu, né, chegar na final. Na verdade, o Renato terminou com 6 acertos, né, na fase de classificação, 6 bolas de 3 convertidas. Eu terminei com 7 e a Cristal liderou, né, na primeira fase, ela terminou com 8. E aí na final acabou sendo eu e a Cristal. Eu, na verdade, inverteu, né, os papéis. Eu terminei com 8 e a Cristal terminou com 7. E aí o Camisa 23 levou para casa o título do reloginho Sky. O Vini foi o nosso social media lá, ficou do lado de fora, só filmando e alimentando. E o que você achou desse evento aí? Que acho que é a primeira vez que aconteceu, né, pra galera da internet, assim. Primeiramente, vou agradecer aqui em nome do Camisa 23, o NBB, pelo convite e a Sky também por proporcionar esse evento com os caras da internet, né, que é muito importante dar esse espaço. O NBB já sacou isso, que quanto mais espaço você tiver na internet, pelas redes sociais e conseguir fazer essas relações com os caras que também ajudam no basquete, é muito importante. E, velho, sensacional. Quem assistiu os vídeos aí que a gente postou no Twitter, se você não viu ainda, é só buscar lá camisa 23, camisa underline 23 no buscador, né? E reloginho Sky, hashtag reloginho Sky, que você acha todos os vídeos, se eu não me engano. E vale lembrar também que teve a transmissão, né, É verdade, oficial do NBB, verdade. né? Então, se você pesquisar no Facebook do NBB, no YouTube do NBB, você tem lá a narração do Guilherme Maia, que é parceiraço nosso também, e os comentários do Kadum. E aí você consegue ver aí como é que a gente se saiu no dia. Sim. E se você ver os vídeos, você vai perceber que eu tava igual um torcedor lá, gritando pra cacete, falando o que os caras deveriam fazer, porque, velho, é uma tensão realmente. Eu queria que você falasse, Caião, o que você achou de participar? Porque, assim, muita gente corneta os caras da NBA, do NBB, que não matam tanta bola, ou acham muito fácil, mas não foi tão fácil assim, né? Então, na verdade, só a experiência de participar já foi muito bacana, só de estar envolvido, né? Como você já agradeceu o NBB, eu também tenho muito a agradecer, já conversei com o pessoal de lá de dentro também, mas nunca nunca é pouco, né? Um agradecimento. E só de estar participando lá, conhecer a galera que tem o objetivo principal, né? Como basquete, né? Assim como a gente, só de conhecer e de estar envolvido ali já foi sensacional. Mas na hora o negócio fica sério, né? Porque eu joguei um tempinho durante a minha adolescência, o Renato ainda joga na faculdade, e a Cristal também joga, o Jorge de Sá jogou e ainda joga. Então, assim, na hora ficou competitivo ali, e não é tão fácil, cara, porque você envolve muita coisa, assim, você tem que ter precisão, você tem que ter pressa, porque você tava correndo contra o tempo, né, além de tudo. E na hora, assim, foi muito bacana, cara. Eu fui, assim, sem pretensão nenhuma de ganhar e tal, até porque eu sabia que a concorrência era boa. Mas eu fui, assim, só pela participação. Mas na hora acabou esquentando a mão ali. A última bola minha caiu no estouro do relógio, né? Aí tive que comemorar mesmo, pô. Foi muito legal. Foi animal. E só fazendo um adendo aqui, sim, o Caio ganhou do Jorge de Sá no campeonato de 3 pontos. E outra coisa que, cara, quanta bola a Cristal Rocha meteu. Meu Deus, como eu fiquei impressionado. Exatamente. Porque assim, acho que foi na final ou no, na primeira fase mesmo, que ela cansou um pouco nos segundos finais, mas, velho, no começo ela pegou fogo, velho. Sim. Caraca. A Cristal é fera demais. E eu vou falar também que eu me surpreendi ali com o arremesso de três dela, hein? Porque eu achei que o negócio, o forte dela ali era controle de bola, o ball Sim. handling, os dribles. Meu, ela começou a arremessar ali, começou a cair tudo. Eu falei, puta, bicho, agora não vai ter o que fazer, não. Essa menina vai levar para casa. Mas aí eu não sei, acho que ela cansou, né, no final, porque realmente cansa, cara. Eu dei entrevista lá com bufando, assim, a Giovanna Teresino, quase babei no microfone dela, porque eu tava cansado. Então, agora partindo para os profissionais, né? Vale só ressaltar que depois do nosso reloginho que a gente participou e levou o título para casa, teve o reloginho, a final do reloginho Sky, né, para os profissionais, que foi a dupla do Bauru, que também levou o título, né, o Duda e o Isaac, contra a dupla do Paulistano, né, o Derek e o Lucas Dias. E assim, foram os segundos ganhadores do final de semana ali. E partindo para o domingo agora, campeonato de habilidades, cara. Os principais palpites eram no Iago, né, por ser o mais baixo ali, o mais ágil, que realmente quem já viu o Iago jogando pessoalmente é assustador o nível de velocidade que ele tem. Então os maiores palpites ali estavam em cima dele e ele acabou decepcionando ali. O que que você achou, Vini? Ah, então, a gente fez o sorteio não, a promoção do Varejão, né, do boné do Varejão autografado, e tinha que acertar todos os resultados. Mas quando o Iago errou aquelas duas bandejas, que, pô, tá de sacanagem, o cara tava nervoso, não é possível. Quando ele errou aquelas duas bandejas, praticamente 80% dos palpites já caíram porque todo mundo apostou no Iago. E o Iago realmente é. Eu acho que ele é o cara mais habilidoso do NBB, mesmo com 19 anos de idade, o controle de bola que ele tem com a velocidade e principalmente com a mudança de direção que ele tem, cara, é muito único para o basquete brasileiro. Então, realmente, era uma aposta boa, mas ele acabou decepcionando, né? Deve ter sentido algum tipo de pressão ali. Então, e quem levou o título para casa foi o Murilo Becker, né, do Vitória atualmente, e para manter a tradição ali, né, dos pivôs, né, porque a participação dos pivôs também no Campeonato de Habilidades entrou no NBB, né, e ano passado levou o Tyrone, que digamos assim, que é um pouco tem um pouquinho mais de controle de bola que o Murilo, e consegue pôr a bola no chão, assim, bater para dentro em direção à cesta. Mas o Murilo surpreendeu geral ali no Ibirapuera. Eu fiquei realmente bem surpreso. E o legal é que na final ele enfrentou o Cauê Borges, né, do Caxias. E, cara, o Cauê tava muito bem, velho. Nas duas primeiras fases ele acertou a bola de três de primeira, foi direto. E aí o Cauê na final ele chegou antes do Murilo. Acho que ele chutou duas bolas, né, se eu não me engano. Sim. Errou as duas, aí o Murilo chegou e matou de primeira e levou para casa, cara. Foi emocionante, de verdade. Depois que ele levantou lá o cheque de campeão, ele foi falar com a imprensa e teve duas coisas que até é legal falar aqui, porque eu nem tinha pensado. Uma é em relação ao desafio mesmo. Pera, antes de falar isso, eu vou falar que ele usou a estratégia do Embiid, né? De depois do primeiro passe. E que ele errou, ele jogou todas as bolas para fora e saiu correndo. Ele falou que ele já tinha pensado nisso, porque não vale a pena ficar perdendo tempo com o passe, você joga duas bolas e acaba. Mas uma das coisas que ele falou em relação ao desafio é que quando o cara chega muito primeiro, igual foi o Cauê Borges, para arremessar a bola de três, você fica com um pouco de pressão. Porque você pensa, pô, eu tenho que matar essa bola aqui, senão o cara vai chegar e vai matar a bola antes que eu. Talvez tenha sido isso que aconteceu com ele. Então, o cara que chega em segundo, ele tem menos pressão. Ele fala, pô, o cara já teve a oportunidade de arremessar, então se eu arremessar e acertar, se eu arremessar e errar também, vida que segue. E a outra coisa foi que ele ficou muito feliz com o título, não só por causa do cheque, não só porque ele pode falar, pô, eu ganhei o campeonato de habilidades, mas sim porque o título de qualquer desafio do Jogo das Estrelas garante o jogador para o próximo ano. E ele, cara, queria muito, e como todos os jogadores provavelmente querem participar dessa festa, então o lugar dele já está garantido, ele comemorou bastante. Exatamente, Murilão em 2019 aparece lá para defender o título do Campeonato de Habilidades. Agora passando aqui pro torneio de 3 pontos, né? Quem levou foi o Rafael Hechsheimer, mais um pivô, né? E mais um bauruense, né? Que ano passado tinha sido Jefferson, e esse ano o Jefferson também foi muito bem, né? Agora defendendo Franca, mas quem levou foi o Rafa Hechsheimer, que estava quente no domingo, hein? Porque no jogo das estrelas também ele estava matando bola pra caramba. Nossa, ele pegou fogo. E assim, eu não apostava nele. Por mais que talvez ele seja o principal pivô arremessador do NBB, mas eu não apostava nele por conta dos outros participantes, né? A gente tinha totalmente exímios chutadores, Marcelinho, Derek, Vezaro, o próprio Jefferson. E ele foi como. Foi, correu por fora, né? E acabou surpreendendo na primeira fase, depois garantiu na final. E uma coisa legal foi que nos primeiros 2 ou 3 arremessos dele, a bola saiu baixa. E aí ele percebeu isso e mudou totalmente a trajetória da bola, indo bem mais alta. E ele começou a pegar fogo e não parou mais. É, o Rafa que tá mandando bem demais também. A pior participação, né, do campeonato de 3 pontos foi do Crescenzi, né, meu irmão gêmeo, que acabou indo mal na primeira fase, acertou 14 bolas só. Mas a minha aposta para esse campeonato, assim como a de muita gente, era o Marcelinho Machado, né? E Marcelinho foi discreto também, né? O que você acha que aconteceu ali? Cara, talvez. É porque ele é muito experiente, mas talvez ele pode ter pensado que, pô, é o meu último campeonato de bolas de 3 do NBB. É a última vez que eu vou estar sentindo isso. Talvez possa ter pesado, ou talvez não. Eu fiquei muito hypado e acabei palpitando que ele seria o campeão. Depois que eu vi um vídeo do que o Twitter do time Flamengo, que é o Twitter oficial dos esportes olímpicos do Flamengo, postou dele matando, tipo, 10 bolas seguidas assim. Eu falei. A gente sabe que o Marcelinho é capaz disso, mas ele tava treinando pro torneio mesmo e infelizmente decepcionou. Mas, cara, o Derek também, o Vezaro mandaram bem, eu acho que eles não classificaram por uma, duas bolas. Então foi de alta qualidade, assim, não foi o menos pior que ganhou. Totalmente diferente, né? Porque na final do ano passado o Marquinhos mandou muito mal na final É. e o Jefferson ganhou ele disparado. E curioso também que o Jefferson e o Hechsheimer dividiram garrafão, né, na temporada passada, até a saída do Hechsheimer no meio do campeonato. E esse ano eles voltaram a se enfrentar no campeonato de 3 pontos, né, dessa vez com o título do Hatch. Passando agora aqui para o campeonato de enterradas, né, o evento sempre mais esperado do dia. Com o Gui Bento ganhador, né? Acho que não tem nem o que contestar nisso. O moleque mandou demais e ele realmente voa. Que você tem a acrescentar aí sobre o Campeonato de Enterradas? A minha aposta era o Gui Bento, porque eu cubro basquete brasileiro, eu vou nos jogos. E quem vai nos jogos do Pinheiros, cara? O aquecimento do Pinheiros é uma atração à parte por causa das enterradas do cara. Ele pula muito, Nossa, velho, sinceramente, se você não gosta, odeia NBB, vai mesmo assim num jogo só pra ver as enterradas do Gui Bento no aquecimento. O cara é animal. Talvez ele tenha mandado melhor no aquecimento do que no jogo das estrelas, mesmo mandado muito bem no jogo das estrelas, porque não sei se ele preparou ou se ele acabou mudando de ideia. Ele falou para mim que talvez tentaria aquela do Lavine que ele fez mandando por trás das costas depois enterrando, mas achou muito difícil. Mas o cara é um monstro, o cara é um monstro. E eu gostei do nível, gostei do formato de mata-mata. A única coisa que eu não gostei, cara, foi o tempo. O tempo, eu acho É, achou muito rápido que também, né? prejudica. Porque assim, tudo bem que tem que ter um tempo do torneio todo, porque é uma programação. Mas, em vez de colocar 40 segundos, coloca 3 enterradas. Ou coloca 2 enterradas, porque aí o cara já sabe. Eu posso tentar uma usada na primeira, e depois, se eu não conseguir as duas primeiras, eu faço uma só para garantir. Porque aí no, na final, o Hatch acabou tentando todas É. As possibilidades naquela usada aquele de bater por trás da tabela e depois fazer um windmill, acabou não conseguindo e o Gui Bento venceu por WO, né? Então, eu achei que 40 segundos foi muito pouco também, porque O jogador, assim, tinha que sair do banco de reservas, pegar a bola lá no suporte. E eles, eu achei que alguns perderam muito tempo nisso. E aí ficou meio na correria ali para acertar a enterrada. Eu acho que deveria ser 1 minuto, assim, alguma coisa assim. Mas o que eu queria falar também, eu fiquei com uma sensação que foi a mesma do campeonato de enterradas da NBA, desse último aí que teve. Eu achei que aconteceu tudo muito rápido, assim, né? Você não ficou com essa sensação? Para mim, que estava ali no ginásio, foi. Era uma dunk, aí já passava para a próxima fase, depois, quando você vai ver, já estava na final já. Eu achei que passou muito rápido. É, talvez tenha sido. É, porque, cara, eu não sei, mas assim, por ter esse problema de ter que ter uma programação e rápido, às vezes realmente passa rápido, mas também outra coisa que foi o que eu falei. É, se não me engano, dois ou três caras acabaram não conseguindo a enterrada porque passou o tempo rápido demais. O Cipolini também quase não conseguiu, aí depois meteu uma É, teve dunk. que mudar. Não, e eu até me surpreendi com a dunk dele, porque não foi uma ruinzinha só para ele enterrar, né? Sim. Eu gostei. E para falar também das outras dunks além do Gui Bento, teve a do primeiro adversário do Gui Bento, que foi o Wesley Castro, que para mim, além do Gui Bento, é o segundo melhor dunker daquele grupo. O cara mandou muito. Ele mandou um 360. Não foi 360, foi um 280 ali, com um windmill, né? É, meio Sim, ele mandou reverse bem. ali, ele mandou bem demais. Foi nessa que o Gui Bento ganhou de 3-2, né? Essa foi bem Sim, encerrada. e ele mandou forte, né? Não foi um negócio. É. Então, pô, foi com intensidade. O Jaú também. Vocês gravaram o stories da enterrada dele e alguém, um de vocês, dois, né? O Renato e o Caio, porque eu acabei ficando em outra zona da imprensa. Vocês gravaram assim, aí eu vi alguém falando: mano, que porra é essa? O que ele tá Fui fazendo? eu. Fui eu. Porque não dava para entender Porque... nada, né? Então, eu não sei se eu tava olhando pro computador, assim, digitando alguma coisa. E aí, quando eu fui ver o Duda e o Vezala, estavam jogando um X1 ali. Eu falei, mano, o que que é isso? Eu falei exatamente isso no vídeo. Falei, que é isso? Aí, de repente, o Duda jogou na tabela, os dois agacharam e o Jaú passou por cima. Eu achei muito criativo, cara. Essa enterrada foi muito boa. Sim. E, assim, nem foi uma enterrada monstra, mas só de se causar um estranhamento no público, assim, já vi uma enterrada, foi legal. É, então, foi um negócio tão simples também, né, que ninguém nunca tinha feito. Achei que ele ganhou pontos ali pela criatividade. Mas assim, na minha opinião, a melhor enterrada do dia não aconteceu, que foi a do Greg Brown, que é um cara que me surpreendeu bastante também de Campo Mourão. Ele tentou pular o Leandrinho com a máscara do Pantera Negra. Ele tentou pular o Leandrinho e meio que trouxe a bola bem atrás assim para enterrar, mas ele não conseguiu. Essa, se tivesse caído, acho que teria sido a melhor do dia, na minha opinião. Sim. E eu também nem achei eu não sei se o Gui Bento foi estratégico e depois que o Hatch errou qual foi primeiro, o Hatch ou o Gui Bento? Agora eu não sei. Putz, agora eu não lembro. Eu acho que foi o Gui. Não lembro agora. Provavelmente deve ter sido, mas eu não achei tão boa assim para ter preparado para a última enterrada, aquela lá que ele realmente difícil, ele trocou de mão no ar. Mas não achei tão boa assim. A primeira que ele deu, eu acho que foi a melhor. Aquela do Greg Brown também, que bateu na quina da tabela e ele ficou bem atrás assim, também foi legal. É, aquela foi bacana. O Greg Brown é um cara que ele pula muito e, pra mim, na verdade, a enterrada que mais impressionante que eu já vi num jogo de NBB foi dele contra o Paulistano, que o cara, além de pular, assim, entre a linha de lance livre e a zona, né, o semicírculo, ele, cara, posterizou, ele teve contato na dunk e ainda meteu a cravada, foi, mano, animal, o cara é um monstro. Eu achei que o Gui Bento foi estrategista, assim, na dunk dele da final. Acho que ele tinha algum. Ele conseguia fazer. Não todos merecendo, claro. A dunk foi extremamente difícil e foi bem plástica. Mas eu acho que ele tinha coisa melhor aí na manga. Como ele viu que o. Agora que eu tô com isso na cabeça, que o Hatch foi primeiro. Mas como ele viu que o Hatch tinha errado, ele resolveu fazer um negócio mais seguro ali. Mas assim, eu gostei muito da dunk do meio dele, que foi a que ele pulou praticamente. Na linha do lance livre ali, pegou a ponta aérea É, e enterrou. Foi tirou um bem. pouco do impacto porque na hora dele cravar, a bola bateu um pouquinho no ar antes de entrar, mas foi animal. É que é Nenhum. difícil de É. chegar também, né? Você chegar Sim, inteiro sim. ali, só se você for o Zach LaVine. Mas foi bem assim impactante. Sim. E o jogo das estrelas já pulando, né? Cara, eu não sou muito fã Jogo das Estrelas, eu acho que o principal é você ver os caras todos reunidos ali, fazendo uma gracinha. Eu lembro de uma cena do Bennett empurrando com toda a força o Varejão, assim, brincando com ele. Eu acho que essa é a parte legal, porque de competitividade não tem muita, muita bola de três, mas Varejão também, jogando no Ibirapuera, foi uma outra atração. O que você É, mais gostou de ver? o Varejão tava motivado, hein, cara. Ele Sim. jogou bastante ali, acabou sendo MVP, né, da partida. Mas é aquilo que você falou, o jogo das estrelas ele é meio, né, não tem muito que a gente comentar aqui e tal, mas vale pela festa e na minha opinião acho que assim, teve um momento ali que se desenhou, mas acabou não se concretizando, que foi o X1 do Iago contra o MJ Rat. Sim, Eu acho sim. que ia sair ali, o Rat chamou ele, mas eu achei engraçado, porque acho que foi no final do primeiro quarto, no final do segundo, que o Iago segurou, segurou, segurou e o relógio estourou. Eu não entendi se ele fez de Ele não propósito. percebeu, né? Ele ficou pensando que ia fazer com o Hatch, aí acabou o tempo. Eu não entendi se ele fez de propósito ou se ele não percebeu, mas eu Eu acho que acho ele que não não, acho que percebeu não, é. mesmo. Não, e aí depois ele tentou pedir para os caras isolarem ele para ele ir contra o Hatch, não conseguiu, né? Mas É, ele vamos. acabou chutando de longe, né? Numa possível Não sei final como. entre Iago e Rett, vamos ver se a gente tem os próximos capítulos, né? É, Entre vamos ver. Aí Paulistão e Flamengo. o negócio vai ser competitivo ainda. Não vai ter X1, não. Vai ser pegado. É, duas coisas bacanas que tiveram também durante o jogo das estrelas, né? Praticamente, foi literalmente durante o jogo. Foram algumas homenagens especiais ali, né? Que a gente teve pro Marcelinho Machado, que está se aposentando no final dessa temporada. Um grande ídolo do basquete brasileiro, realmente. É, ele foi homenageado pela Nike, né? Ganhou um tênis totalmente personalizado ali com o número dele, com umas cores meio diferentes. E ele recebeu uma mensagem também do Kobe Bryant, né? Que na verdade na hora o que foi transmitido no telão, acabou perdendo o áudio, né? Uma pena. Mas foram problemas técnicos ali, mas a gente conseguiu ver o vídeo com a legenda. E realmente, né, incrível, principalmente como você falou no começo, né, a parceria da NBA Brasil, né, desde 2014, é isso? É o tipo de coisa que a gente não costumava ver, né, que nunca tinha acontecido. Você tá no jogo das estrelas, no ginásio do Ibirapuera, de repente no telão aparece uma mensagem do Kobe Bryant para um jogador brasileiro, Marcelinho Machado, né? Então, assim, a experiência total para o público é muito bacana. E falando agora sobre o Marcelinho, né, acho que ficou visivelmente emocionado. É, falou muito sobre a família, sobre a esposa, a companheira, sobre os filhos dele que estavam lá e estão sempre presentes também. Eu lembro que eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro, em janeiro, né? Para Literalmente. combinar. E eu fui a quatro jogos do Flamengo. Não, fui a três jogos do Flamengo. Realmente, os filhos do Marcelinho chegam junto com ele para todos os jogos, ficam batendo bola antes do jogo começar. E os moleques têm jogo, viu? Eu tava observando ali. Os moleques têm futuro. Se eu não me engano, ele falou, né? Meus filhos aqui, que são o futuro do basquete brasileiro, eu acho que numa hora ele mandou isso daí. É, ele falou isso também. Mas assim, cara, todo mundo sabe que o Marcelinho é a cara do NBB, foi, né, a cara do NBB por muito tempo, a cara do Flamengo, do Fla Basquete, cara, ele sempre representou demais, foi importantíssimo para nossa seleção, então, cara, toda homenagem é muito válida, é praticamente obrigatória, e tá bem legal de ver também o NBB se esforçando nisso, né, de fazer igual o Lakers fez com o Kobe. De ser uma temporada além de competitiva, no caso do Lakers não foi, né? Mas tem uma festa por trás, homenagens por trás, e já recebeu várias homenagens nos ginásios que passou, com o Paulistano, se não me engano, teve, Bauru também. Então, eu espero que ele esteja aproveitando ao máximo esses últimos momentos dele em quadra. E, cara, quem puder ver um jogo do Marcelinho ainda, né, nos playoffs, ou nos jogos que faltam do Flamengo, que agora realmente eu não sei quais são, mas vá porque vale a pena. O cara é uma lenda, é um ídolo do nosso basquete, né? Exatamente. E além da homenagem do Marcelinho, teve uma pro Chamel também, né? Que foi o único jogador na história do NBB a participar de todos os jogos das estrelas, né? Ele também ganhou um tênis personalizado da Nike. E aí, quando o microfone foi para a mão dele, ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que eu não sei se você conseguiu falar com ele depois na zona mista sobre isso, mas ele soltou assim que o Chamel se descobriu nos 10 anos que ele passou aqui no Brasil. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu queria entender, assim, mais a fundo o que que ele quis dizer com isso, porque é um cara que deixa o país natal dele, né, os Estados Unidos, vem jogar no Brasil, assim, totalmente meio que inesperado, assim. O cara passa grande parte da vida dele aqui, tem uma identificação absurda com a torcida do Mogi, também teve uma grande passagem pelo Pinheiros, conquistando o título intercontinental. Mas eu achei muito interessante, assim, eu achei bem sincero isso que ele disse, sabe? Eu acho que ele foi se descobrindo aos poucos aqui no Brasil. Hoje, acho que dá pra falar que ele é mais 50% brasileiro, 50% americano. Mas eu achei interessante isso, né? A gente olhar pelo lado mais humano dele, né? O cara aí se descobrindo aos poucos, ou com o passar do tempo, num país totalmente diferente. E ele tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Inclusive, esses dias eu vi no Instagram dele até um vídeo que ele postou de um garotinho fingindo que estava cobrando lance livre, que nem o próprio Chamel faz, né? Beijando as tatuagens aqui no punho. Então eu acho que ele foi percebendo, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu acho que ele foi percebendo o impacto que ele ganhou ao longo dos anos aqui no Brasil e ele foi descobrindo realmente quem era o Chamel, entendeu? Sim. Eu acho que foi bastante isso mesmo, né? Ele até falou assim: o jogador que eu sou hoje é muito por causa do Brasil, e é mesmo, né? 10 anos aqui, o jogo dele foi muito moldado no basquete brasileiro. Eu acho que ele falou também que quer fazer muito pelo basquete brasileiro ainda. Falou que dos filhos dele que são brasileiros. E é legal, né? Porque provavelmente todo mundo fala que os caras são muito bons. Se eu não me engano, eles têm 10 anos, né? Eles jogam pela base do Mogi. Se eu não me engano, semana passada eles foram jogar no Corinthians. Então, todo mundo está na espera aí, daqui a uns 10 anos, os caras começarem a surgir aqui mesmo no NBB. Vai ser muito legal de ver e, quem sabe, representar a seleção. Então, a gente espera, mesmo que o Chamel se aposente daqui a 2, 3 anos ou mais, o Chamel representando aqui ainda no basquete brasileiro por muito tempo, velho. Realmente, e é uma coisa que você falou, né, que a gente também já mencionou nesse podcast, o envolvimento dos jogadores no NBB, né, eles acreditam no NBB. Eu vi uma entrevista do Varejão também falando que ele acredita no que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. E eu acho que a tendência é esses grandes nomes virem jogar aqui, por exemplo, Marcelinho Huertas, o Splitter eu não vou falar porque o Splitter já aposentou, mas assim, a tendência é os grandes nomes irem retornando aos poucos. E a galera. O primeiro passo é sempre criticar, né? Todo mundo fala, ah, agora tá em final de carreira, não interessa. Mas, meu, isso simplesmente não é verdade, ponto, cara. É impossível, é muito difícil da gente tentar quantificar, assim, a importância desses jogadores que vêm e retornam para o Brasil e que estão envolvidos na liga, que acreditam no projeto que está sendo desenvolvido. E isso também é uma forma de resultado na seleção brasileira, né? A gente está vendo a seleção conquistar boas vitórias aí com tranquilidade nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2019. E eu acho que o basquete está indo cada vez no rumo mais certo. Os clubes estão indo, a Liga Nacional está indo, a seleção também está indo. Então acho que é difícil traçar um ponto claro, assim, né? O basquete brasileiro vai chegar no ponto X. É meio difícil a gente falar isso. Mas os clubes estão indo na direção certa, a Liga Nacional está indo mais do que na direção certa, e a seleção também está retomando o rumo aí. Então vamos ver é inegável assim que o basquete brasileiro está em constante evolução. Não, eu vou mandar a real aqui, para quem vê o nível do NBB e critica, porque compara com a NBA, vê algumas coisas de organização e acha ridículo. Mas, cara, se você for pegar a NBA nos primeiros 10 anos, que o NBB tem 10 anos, tava muito pior, com jogadores, sei lá, fumando no vestiário, com a NBA tendo que enfrentar problema de droga. Cara, pensa na situação que tava o basquete brasileiro há 15 anos atrás, para você ver o que esses caras fizeram e entender o nível que chegou e a evolução, porque só assim dá para avaliar alguma coisa. Exatamente. E, bom, pra gente fechar aqui esse podcast falando só sobre o basquete brasileiro, NBB, óbvio, né? Faltam aí, eu acho que 3 jogos para cada time, 3, 4 jogos para acabar a temporada regular. Os playoffs começam mais ou menos junto com os playoffs da NBA, né? No momento nós temos aqui Paulistano em primeiro lugar, numa sequência de vitórias absurda, o Flamengo empatado, né? Exatamente o mesmo aproveitamento em segundo. O Franca em terceiro e Mogi em quarto, né? São os 4 times que folgam nessa primeira fase aí, mais ou menos no formato parecido com o da NFL, né? Que os times pegam aquela bye week que eles não jogam a primeira fase. Então, se essa temporada acabasse hoje, no dia 20 de março, teríamos o Bauru em quinto, enfrentando o Botafogo em 12º, e os times jogam no domingo, agora aqui no Ginásio Panela de Pressão. Vitória sexto, enfrentando o Vasco em 11º. Caxias sétimo, enfrentando o décimo colocado Basquete Cearense. E o Pinheiros em oitavo contra o nono colocado, que é o Minas. Os playoffs seriam bem disputados, hein, Vini? O nível tá bem equilibrado ali. Sim, e a gente já viu os playoffs do ano passado sendo totalmente malucos, com um monte de zebra, os quatro primeiros não classificando para as semifinais, foi animal, né? E promete ser tão equilibrado quanto, ou até mais, porque essa parte aqui do meio, Vitória, Caxias, Pinheiros e Minas, eles têm diferença de só 2 vitórias. Minas tem 12. Vitória tem 14 e faltam 2 jogos. Claro que o Minas é mais difícil alcançar, mas Vitória está 14-12, Caxias está 14-12 também e Pinheiros está 13-13. A disputa nessas últimas rodadas vai ser muito boa e também tem uma outra questão para a gente levantar aqui, que é o Vasco, que provavelmente vai pegar um desses 3 times aí disputando pelo sexto até o oitavo, e o Vasco é uma incógnita total no, nos playoffs. Porque é um dos maiores investimentos do NBB. E, claro, não rendeu o esperado, mas nos playoffs a gente sabe que tudo muda. E com o elenco muito experiente que eles têm, eles podem surpreender. Tinha até rolado um papo de que talvez os times poderiam fugir do Vasco, mas isso já é exagero. Mas eu acho que nenhum time gostaria de enfrentar o Vasco logo de primeira, né? Exato, né? O Vasco viveu uma temporada bem turbulenta, mas agora, como todo mundo fala, né? Aquele clichêzão, né? Os playoffs são um campeonato à parte. Como você já falou, é um time extremamente experiente, que acabou de trocar de técnico, e assim, é um time pra gente ficar de olho, que pode, não vou nem dizer pintar como zebra, mas assim, apesar de estar mal colocado ali na segunda metade dos times que se classificam, né? É uma equipe que com certeza pode avançar para a próxima fase e eliminar um time que esteja melhor ranqueado, né? Sim, e outra coisa que é legal também é que hoje Minas, igual você falou, Minas e Pinheiros estariam se enfrentando. Esses 2 times têm uma história nos playoffs. Na temporada retrasada, eles se enfrentaram também nas oitavas de final. Foi uma série muito legal de se ver. O Minas acabou abrindo 2-0 e o Pinheiros virou com o Humberto explodindo nos jogos, mandando o sinal de eu tô aqui no ginásio do Pinheiros. Foi muito legal. E também, além disso, que se o Pinheiros classificar, a gente teria um derby paulista, né? Pinheiros e paulistano. E o Pinheiros foi o time que melhor jogou com o paulistano, talvez, né? Porque ganhou no primeiro turno, no segundo turno quase quebrou a sequência de vitórias dele e do paulistano, né? Que agora tá com 21 vitórias seguidas, se eu não me engano. É. Exatamente. E, cara, é um clássico, né? Igual a gente fala no basquete, clássico, tudo pode acontecer, não tem favorito, e talvez nessa situação. Talvez tenha o favoritismo do paulistano, mas não é tanto assim. A gente tem um MVP do outro lado e um time muito próximo ali. Vai ter torcida dos dois lados. Tudo bem que elas não são grandes, mas vai ter torcida com certeza e vai ser uma série bem legal de se ver se confirmar. Perfeito. E vale lembrar também que nessa época dos playoffs do NBB, né, a maioria dos jogos são transmitidos, né? Todos Eles, jogos. todos os jogos? É, Sim. realmente ano passado mesmo, foi todos os jogos mesmo. Então, assim, não dá pra perder, cara. É muito jogo bom, agora o negócio fica extremamente competitivo, ninguém quer perder, os times tomam muita conta da bola, vira um jogo de xadrez mesmo. E a gente já viu, né, muitas zebras no ano passado, como você já falou, o Bauru, o atual campeão, começou perdendo em todas as séries, né? O Pinheiros eliminou o Flamengo, então assim, o negócio fica louco. E você falou dos jogos sendo transmitidos. Claro, o nosso público é maioritariamente de NBA, mas o NBB no, nessa época serve até de aquecimento para os jogos de NBA, porque começa mais cedo, então dá para fazer essa maratona praticamente todos os dias, né? Ver o jogo de NBB às 6, 7 horas e depois ver a NBA às 9, 10 horas. Exatamente, essa época do ano é um prato cheio, né, para quem gosta de basquete, cara. Os playoffs são na mesma época, né, da Liga Brasileira e da Liga Americana. March Madness lá no basquete universitário também rolando, e com várias zebras também esse ano. Então, assim, é a melhor época, né? É isso, é isso. Galera, podcast do Camisa 23 aqui, especial sobre o NBB, a primeira vez que a gente faz isso, né? Um episódio falando só sobre o basquete brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vini, obrigado de novo pela sua presença. Como a gente já falou, começa agora a melhor época do basquete, vira uma correria, mas não tem do que reclamar, né? É o que a gente sempre espera, né? Muito, muito jogo, muita competitividade e muitas loucuras também, né? Porque nessa época do ano, né, de playoff, é difícil prever alguma coisa, né? É isso que a gente espera. E se você aguentou eu e o Caio até aqui, siga as nossas redes sociais, siga o nosso Twitter. O meu é vini_brg e do Caio é Caio Gasparetos com dois T's, né? Perfeito, cara. Tamo junto aí e até breve. Até, falou.